Olha o que eu tenho que aturar. Não basta só nossa vida real. Ela sonhou que eu tava com outra, acordou numa neurose, tremendo, passando mal. Nem dormindo ela consegue controlar esse ciúme louco, não sei explicar. Já tentei, fiz de tudo pra você entender que nunca teve outra, somente você. Oh meu amor, te amo, não te trairia nem mesmo em sonho. Oh meu amor, acredita, só você é a dona da minha vida. Oh meu amor, te amo, não te trairia nem mesmo em sonho. Oh meu amor, acredita, só você é a dona da minha vida. Já tentei pedir tudo pra você entender.